começar o nosso primeiro podcast, o PupunhaCast. Eu sou o Nixon Mello, tô aqui com o Bruno Lobato. Olá, galera. Vamos falar sobre desenvolvimento de jogos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Milhomem, que vai falar mais sobre o assunto. Marcelo, desenvolvedor de jogos é meio que autoexplicativo, mas o que meio que vocês fazem? É, exatamente. Boa pergunta. O desenvolvedor de jogos não é só uma pessoa, basicamente, né? Você tem vários profissionais envolvidos. Você tem o programador, você tem o designer, você tem a pessoa que cria trilhas sonoras, tá? E uma série de profissionais. Então, quando você pensa em um jogo, você não pensa só em uma pessoa. Cria, no caso, um grupo de pessoas, né? Porque um jogo, hoje em dia, ele não é simples de ser feito, principalmente se jogos grandes. Esses jogos que existem no mercado, é tipo como faz um filme, tá? Então você precisa ali do roteirista, você precisa do iluminador, você precisa do cinegrafista. Então o jogo é a mesma coisa. Inclusive o mercado de jogos hoje, ele é maior do que o mercado cinematográfico no mundo, né? Você tem franquias como Assassin's Creed, e enfim, todas essas grandes franquias no mundo, elas necessitam de muitos profissionais. Até o cinema está pegando essas franquias para fazer filme, né? Até o cinema é uma troca, na verdade, né? Existe uma troca. Muitos jogos estão se tornando filmes e alguns filmes estão se tornando jogos. É, né? Existe uma troca muito interessante nisso. Pode falar mais um pouco das etapas criadas em jogo? Sim, sim, né? O desenvolvedor, hoje em dia, ele utiliza uma coisa chamada engine, que é um software, tá? Antigamente, como eram construídos na época do Atari, no caso, que eram jogos mais difíceis de serem feitos, eles eram todos feitos em programação direta. Então, o desenvolvedor, ele tinha um sistema de programação e fazia o seu jogo, tá? Também com equipes. Só que, hoje em dia, com a tecnologia e a evolução, vieram as engines, que são softwares que facilitam esse desenvolvimento. Então esse software, ele reúne, junta esses vários profissionais, essas várias expertises, e essas pessoas, elas têm uma facilidade maior de desenvolver um jogo, tá? Inclusive uma pessoa sozinha pode fazer um jogo. É uma coisa complicada, difícil? É, mas se ela tiver essas qualidades, ela consegue. Hoje é mais fácil fazer um jogo por causa da tecnologia, gastar menos dinheiro, é mais fácil fazer um jogo hoje do que antigamente? Sim, muito mais fácil fazer um jogo hoje, como eu falei. Não precisa estar num grande estúdio para fazer um jogo hoje em dia, né? Não. Hoje em dia, alguns jogos, inclusive, foram feitos por uma única pessoa e fizeram muito sucesso. Braid é um jogo indie. O que é que o mercado fala que é indie, tá? Indie é aquela pessoa que não faz parte de um estúdio grande, não faz parte de uma grande empresa, ela faz na casa dela, com o dinheiro dela, enfim, é um pequeno estúdio. Independente mesmo. Exatamente, vem da palavra independente. Ou é uma pessoa independente ou é um estúdio independente. Braid é um jogo tipo, vamos dizer assim, no conceito plataforma, semelhante ao Mario Bros. Né? Só que, claro, com conceitos mais avançados e mecânicas mais avançadas, que foi feito por uma única pessoa. Agora, claro, ela se utilizou de recursos que facilitaram essa produção. Anteriormente, seria muito difícil ela fazer se não fosse essas novas tecnologias. E, Marcelo, a gente falou um pouco aí de como se desenvolve um jogo, o que tu faz. Agora, fala mais um pouco de ti, o que tu fez lá sobre os jogos, como é que tá o mercado. Sim, eu sou uma pessoa assim diferente, vamos dizer. Eu sou formado em administração, com especialização em marketing. Essa é a profissão que eu tenho, mas eu tenho como paixão o desenvolvimento de jogos. Então, é mais que um hobby, né? Então, eu já venho aprendendo essas outras tecnologias, música, criação de personagens, utilização de programas de animação. Tudo isso se juntou justamente para poder criar esse jogo. Agora do mercado paraense, como é que tá? A gente quer saber, a gente tá no nosso blog, a gente vai pesquisar sobre tecnologia aqui na Amazônia. Vai ser muito sobre isso, a gente queria saber como é que é o cenário dos jogos aqui no Pará. Sim, os jogos? Isso. Hoje em dia existe uma comunidade, na verdade existem várias comunidades em Belém, tá? Elas se juntaram em torno, vamos dizer assim, de uma maior chamada Game Devs Pará, em prol justamente dos desenvolvedores para divulgar os seus jogos. Hoje é um mercado crescente, é um mercado que tem expandido. Universidades já estão apostando com cursos, né? Inclusive cursos universitários, né? De você aprender realmente a desenvolver um jogo. E o mercado tem se expandido. Tem muitas pessoas que têm um interesse muito grande, porque o mercado internacional é um mercado vastíssimo, tá? O Brasil ele tem se destacado. É, agora que o governo tem começado... O Brasil está entre os seis primeiros por aí, né? É, exatamente. O Brasil, o interesse é muito grande. O mercado, realmente. O interesse pelo desenvolvimento de jogos, por jogos em si, né? Até os esportes e assim vai, cresceu, explodiu. Eu jogo desde pequeno. Eu lembro que antes eu jogava jogos em inglês, até japonês. E hoje em dia eu já vejo jogos dublados e legendados, que mostra que a galera tá vindo pra cá, tá se esforçando pra trazer conteúdo pra cá, porque tem um mercado, tô vendo isso. Sim, exatamente. E o mais legal disso, o mais interessante, é que pra isso necessita de profissionais. Pra fazer uma dublagem, por exemplo, você precisa de profissionais que saibam dublar, né? E que façam o negócio de maneira correta, porque o público gamer, ele é um público que cobra, né? Um público que ele é bem crítico nas coisas, porque ele vê o mercado de fora e quer que os jogos nacionais também atendam esse mercado semelhante, atendam esse mercado de fora. Quais são as dicas que tu dá pra uma pessoa que quer criar um game? Dicas, primeira dica. Ideias, como buscar essas ideias? A dica mais importante é estudar. Não tem como você desenvolver um jogo se você não estudar, né? Você tem que correr atrás de universidades, cursos, outros profissionais, entrar em comunidades. É você estudar, aprender, tá? Uma coisa muito importante é você também ter aptidão para aquilo, né? Você gostar de fazer, ter conhecimento. Não é só eu quero ser um desenvolvedor e eu vou ser desenvolvedor. Não é só jogar, né? Isso também a gente tem que fazer uma divisão bem clara disso. Confundem, né? Confundem. É uma profissão, realmente. É uma profissão, tem que fazer. Jogar, sentar, ficar 2, 3, 4 horas jogando é muito diferente do que você sentar e ficar 2, 3 horas produzindo, trabalhando. É um negócio sério. Que rola uma afinidade, uma paixão por o que você está fazendo, mas é uma profissão, né? É uma profissão como outra qualquer, que vai ter os seus pontos altos e os seus pontos baixos. Vai ter um dia que você não vai mais querer jogar. Você, exemplo prático, o desenvolvedor, para poder desenvolver, ele tem que jogar o jogo dele mais de 1000 vezes. Sim. Imagine você lá, você tem que refinar uma mecânica. O que é uma mecânica, né? Todos os jogos, eles têm mecânicas. O Mario Bros, qual é a mecânica do Mario Bros? É, o pulo, o salto, a plataforma. Foi uma mecânica que foi melhorada, não foi inventada pela Nintendo, mas ela foi muito melhorada nos jogos do Mario. Por que falar do Mario? Porque o Mario todo mundo conhece. Sim. É o Mario Bros. Então, aquilo é uma mecânica. Então, o que o desenvolvedor faz hoje? Ele corre atrás de uma mecânica revolucionária, uma mecânica diferente, né? Os jogos FPS, né, de primeira pessoa. Sim. Né? Outra mecânica revolucionária que veio com Doom. Né? O Doom também não foi o primeiro jogo a ser desenvolvido, e primeira pessoa, que é aquela que você porta a arma e você aparece como se você estivesse dentro do personagem. Diferente dos de terceira pessoa, que são aqueles que você vê o personagem pela costa. Assim, né? Ele é um personagem que corre ali e tudo mais, como existem várias franquias no mercado. Mas esses jogos novos, eles trouxeram mecânicas antigas e revolucionaram. Então, a ideia do desenvolvedor é justamente essa: criar mecânicas diferenciadas para que as pessoas gostem, né? E assim vai. Como é que tu iniciou, né, nessa profissão? E como é que alguém que queira realmente seguir por esse caminho tem que seguir curso aqui em Belém? Já tem? Sim, hoje em dia existe uma... Estácio. Ela tem um curso de desenvolvimento de jogos, são 4 anos, não tenho bem certeza se são 4 anos, mas basicamente é o mesmo tempo de um curso universitário, né, de 2 a 4 anos. A UNAMA agora vai entrar também com curso de desenvolvimento de jogos, né? Nós temos várias empresas que trabalham com, vamos dizer assim, com cursos à parte de Adobe, né, do Photoshop, vamos botar assim, o antigo Flash, que hoje é Animator e tudo mais, como a Gracon, né, alguns cursos e tudo mais à parte, que a pessoa também pode estudar, né. Eu recomendo que a pessoa vá lá nessas instituições, né, e converse, veja se é aquilo que ela quer para ela, né. De repente a pessoa pode querer só ser um design, não quero trabalhar com jogos, eu quero ser um design de jogos. Então ele pode ir lá consultar. É como eu falei anteriormente, existem várias profissões que trabalham com desenvolvimento. Tá? Profissões que a gente... Por exemplo, programador. Programador é extremamente necessário. A pessoa que programa para um aplicativo pode também programar para um jogo. Cara de emprego, que é bem importante falar. Tem um mercado que está precisando de muita gente. Tem como se manter hoje em dia sendo desenvolvedor? Hoje em dia, como é um mercado novo, ainda precisa se expandir, tá? O profissional, ele tem que ir atrás de hoje ele vai ter que, entre aspas, sair de Belém. Sair de Belém. Né? Para poder. Existem estúdios já em Belém, tá, que já trabalham com isso, mas, por enquanto, ainda são poucas pessoas. Tá? Trabalham principalmente com jogos de educacionais, tá, e jogos de simulação. Lá na Federal... Tem uma empresa, existe uma empresa particular também, e o mercado ainda é pequeno, mas ele está se expandindo. As pessoas estão começando a perceber que os jogos, como eu falei anteriormente, eles não são só para brincadeira, para jogar. Eles já estão, inclusive, sendo aplicados nas empresas, com a gamificação. Não tem algum apoio do governo, assim, que ajuda? Aqui em Belém tem algum apoio? Em Belém não tem. É difícil você encontrar um apoio. Quem apoia? As instituições de ensino, tá? As empresas já estão começando a perceber isso. Existem vários eventos também regionais, como eu falei, Animazon, Anime Geek, que são grandes, que também apoiam o desenvolvimento de jogos. Eles fornecem salas, né, para que os desenvolvedores possam mostrar esse desenvolvimento, esse jogo, e assim vai. Então existe toda uma tendência, né, de mostrar para as pessoas que o jogo não é apenas aquele joguinho, aquela coisa simples que a pessoa, o filho está acostumado a jogar ali na sala. E também já existem os editais do governo, tá, para desenvolvimento de jogos. Foram lançados recentemente vários editais em que a pessoa pode escrever seus jogos. Isso já é uma vitória, porque antigamente nem de jogo tinha. Antigamente era só de produtoras de vídeo, animação. E hoje em dia, acho que já tem mais de 3 ou 4 editais na rua, né, lançados, especificamente para desenvolvimento de jogos, para quem vai. Eu vejo aqui em Belém, nem precisa fazer uma pesquisa, é só tu procurar, olhar nas redes sociais, que tem bastante gente já no esporte, nesse cenário competitivo, tem eventos. O que tu pode falar desses eventos de jogos aqui no Pará? Os eventos ainda são incipientes. Você tem uma ou outra comunidade que promove os e-sports, né? Mas não tem ainda uma divulgação grande. Eu não sei se é pouco divulgado. E que existe, existe. Eu acompanho, tá? Existem. Mas talvez a gente, como eu não sou do mercado de e-sports, eu não conheço especificamente, eu não sei se é uma falta de patrocínio. Sim, eu lembro que o Remo tinha um time. Né? Todos esses times, eles precisam ser patrocinados. Tem que ter alguém por trás. Sim. Né? Porque para você montar uma equipe, né, de competidores esportivos dessa categoria, você tem que ter um investimento muito grande. Não é só colocar 3 ou 4 pessoas numa sala e deixá-la jogando. Porque tem que ter um retorno também, né? Tem que ter um retorno, o investimento é muito maior. Tá, você vai ter que ter equipamentos de ponta, né? Você vai ter que ter toda uma infraestrutura, você vai ter que ter um treinador, né? Não é só, volto a dizer, não é só botar 4 pessoas ali jogando aleatoriamente. Você vai ter que ter uma, vamos dizer assim, uma infraestrutura de um time. Sim. Né? Com alimentação. Como se fosse futebol, realmente, né? Como se fosse futebol, né? Nutricionista, psicólogo. Psicólogo, nutricionista. Então eu acho que aí é bem mais custoso, sai muito mais caro do que você ter um estúdio de desenvolvimento de jogos. Mas eu tava falando no sentido que realmente a galera tá procurando aqui. Sim. Tem uma demanda por jogos, tem um interesse. E que não só por pessoa criança. O pessoal relaciona muito videogame com criança ainda, mas tu vai no ônibus, tem gente jogando no celular, sim, no mobile. Idosos. Isso. Idosos já jogam, né? Já ficam ali horas e horas jogando. Então, o mais interessante é que o público, ele diversificou. Como eu comecei a falar no início. Os casual games, jogos casuais. Você tá ali no ônibus, você não tem o que fazer. Vou jogar. Você não joga para competir. Você joga para passar o tempo. Tá ali, pá, pá, pá, de repente ganha alguma coisa. né? Então isso é interessante, essa ideia dos casual games. E assim vai, os jogos, eles cada vez mais. Outra coisa interessante, o jogo cada vez faz parte da cultura pop, né? Você já tem as pessoas vestidas de Mario Bros, os pais já fazem aniversário dos filhos com temáticas de jogos. Cosplays, né? Cosplay, Minecraft, quando explodiu, principalmente porque o Minecraft, ele, vamos dizer assim, o público-alvo dele é infantil. Não que adultos não possam jogar. Muitas pessoas, muitos youtubers viraram monstros, assim, viraram pessoas consagradas por causa do Minecraft. Né? Muitas crianças acompanham até hoje. Caiu um pouco a questão do Minecraft, porque surgiram outros, outros jogos no mercado. Mas muitos desses youtubers, eles explodiram. Eles chegaram ao mercado aí por causa do Minecraft, que é um jogo. E o Minecraft, inclusive falando de desenvolvedor, era uma única pessoa. Uhum. Né? Ele produziu esse jogo, conseguiu milhões de adeptos, né? Milhões de jogadores no mundo inteiro. Ficou milionário, até hoje é muito rico, e simplesmente vendeu o jogo dele para a Microsoft. Hoje quem é dona dos direitos autorais do Minecraft é a Microsoft. Então, para você perceber a expansão desse mercado. De repente alguém faz um jogo, tem uma explosão de mercado e o próprio Flappy Birds, não sei se vocês acompanharam. Era um jogo simples, com um passarinho que você tocava, ele tinha que pular. Um jogo simples, um jogo que... Uma mecânica, volto a dizer, uma mecânica diferenciada. Era um jogo de um clique. Sim. No celular a pessoa clicava, o passarinho tinha que passar por vamos dizer assim, umas colunas. Tinha que engatar, fazer o passarinho passar pelas colunas. A pessoa bastava, era um jogo de um clique. Não tinha nada mais que isso. O jogo explodiu, fez um sucesso muito grande. Elevou a questão do desenvolvedor lá pra cima, o cara ficou super conhecido e até hoje ele faz parte de discussões. Como é que o cara conseguiu um jogo tão simples e a desenvolvedora investe milhões em outro? Então, pelo videogame, como em tudo, tem vários tipos de consumidores, né? Como eu tava falando agora, tem um consumidor mais casual, que joga mais mobile mesmo. Tem um cara que já joga num PS4, num Xbox da vida, que joga mais, sei lá, aquele Call of Duty, por exemplo. E como é que... Tu acha que tem uma fórmula, assim, pra fazer um jogo bom? E o que tu pode falar, tipo, dessas novas... Realidade virtual, por exemplo? Por onde é que tá indo, assim? A grande parte das fórmulas tradicionais já foram utilizadas. Né? Como eu falei, das famosas mecânicas. Mas sempre vai existir um jogo que vai se diferenciar de uma situação ou de outra. Né? As franquias, por exemplo... Né? Elas vêm se renovando, e muito, com novas fórmulas. Né? O próprio Assassin's Creed mudou completamente o foco dele, vamos dizer. Ele, hoje em dia, o último que eu vi era o Odyssey, né? Era o Odyssey, exatamente. Então, surgiu de uma fórmula conceituada, né? Do jogo em terceira pessoa, né? De algo batido, mas ao longo do tempo ele veio... buscando a história como inspiração. Sim. Né? E trazendo novos elementos para a jogabilidade. Ele é um risco, né? Ter uma franquia que segue um caminho e alguma hora meio que tu vai enjoar, tu tem que criar novos mecanismos. Talvez o risco seja maior de você não se reinventar. Sim. A questão da fórmula. Assassin's Creed em si recebia muitas críticas por causa disso também. Exatamente. Então o risco maior é não reinventar a fórmula. Vamos deixar aqui porque o time que está ganhando não se mexe. Muitas franquias acabaram por causa exatamente disso. Não, deixa aí tudo mais, coisas que ficaram no passado. O próprio Doom, não sei se vocês conhecem o Doom, ele se reinventou. Né? O Doom foi uma franquia de sucesso que trouxe uma fórmula nova. Tá? Não, vamos dizer assim, não nova, mas uma fórmula que... trouxe novas mecânicas, novas coisas diferentes, coisas bem diferentes, tá? O Doom, que é um jogo em primeira pessoa. Recentemente eles lançaram um jogo com fórmulas tradicionais, mas com mecânicas diferentes, com jogabilidade diferente, tá? Com objetivos diferentes. Então, quem gostava do Doom anteriormente passou a gostar. Eles conquistaram um novo público. E os antigos também acompanharam essa nova evolução e gostaram. E assim vai o próprio Mario, O Mario tá aí, o Mario é um exemplo, eu costumo falar nisso porque o Mario é um exemplo prático de reinvenção, né? De uma fórmula batida, mas que se reinventa. Esse último Mario do Switch. Do Nintendinho até o Switch agora. Switch, você tem o Mario 3D, né? Que já foi, já veio lá do Wii, de algum Mario 64, né? A Nintendo, ela não fica parada. Ela trouxe, ela podia ficar ali no Mario 2D, no Mario daquele de plataforma que você vê ele pulando de ladinho, né? Não, ela trouxe o Mario 3D, né? Do Mario 64. Aquilo ali foi uma diferença, né? Alguns odiaram, alguns adoraram, mas ela veio refinando essa mecânica, veio refinando essa fórmula, veio. E hoje é um sucesso. O último Mario é um sucesso estrondoso, né? E ele nada mais é do que a junção de todas as mecânicas e todas as fórmulas. E falando da você perguntou da realidade virtual, né? O que talvez hoje em dia seja o caminho para o desenvolvedor, né? Ah, eu quero entrar no mercado de desenvolvimento, mas eu quero entrar numa coisa que dê dinheiro, uma coisa que seja diferente, uma coisa que não seja tradicional, né? A realidade virtual, ela tem crescido absurdamente, tá? Tanto na parte de jogos quanto na parte de simuladores, ela também é muito bem-vinda. Quando se fala em realidade virtual, tem que se falar em realidade aumentada, tá? Que é aquela realidade que você vê as coisas em formato real, mas ela, de alguma forma, ela é alterada pela tecnologia, tá? Você vê um cubo na mesa, ou você vê um objeto, e você altera pela realidade do óculos, tá? A virtual, você fica fechado naquele conteúdo. Então, tem diferenças, tá? Exemplo prático e profissional. Recentemente foi lançado um aplicativo onde as crianças utilizavam um óculos de realidade virtual imersivo, quer dizer, você entra no mundo, você perde a realidade exterior, né? Essa é a realidade virtual. Você perde a realidade exterior e você passa a ficar imersivo numa outra realidade, diferente da sua, tá? Então a criança ia tomar uma injeção no médico, né? Enquanto ela estava vendo ali dentro do óculos, tinha um herói, né, que defendia a vacina, né? E que era contra o vírus. Enquanto a criança estava entretida, ela olhava para o lado, olhava para o outro, estava tão entretido naquela história ali que o médico ia lá e aplicava aquela injeção. Isso na legal, criança, né? Porque o game extrapola o entretenimento e vai para uma coisa educativa, para um tratamento. Exatamente, são essas outras áreas que hoje os jogos já estão começando a entrar, né? Vê o quanto é interessante a criação de um sistema desse. Aí a criança fica. Nós tínhamos a questão lúdica, né? Da criança estar imersiva no mundo e esquecendo a realidade que estava fora, né? E de repente tomava a injeção, fazia o tratamento, tirava o óculos, ainda estava feliz. Não passou pelaquela situação traumática. Então, a realidade virtual, essa, é muito interessante nesse tipo de coisa. E nós temos a realidade aumentada. Agora, existem problemas que a gente também não pode deixar de fugir da realidade virtual, realidade aumentada. Uma, no Brasil, é o preço alto dos equipamentos. Talvez a penetração não seja tão grande como em outros países, porque você paga muito caro pelos equipamentos no Brasil. Terríveis aqui no Brasil, né? Exatamente. Então você fica limitado na produção, você fica limitado na compra. Um jogo que custa R$250, ele é muito acima de um salário mínimo, vamos dizer assim, de uma parcela de salário mínimo que a pessoa vai ter que disponibilizar para adquirir aquele jogo. Às vezes você tem que comprar o console, aí tem que comprar o jogo, aí tem que comprar o óculos de realidade virtual. Exatamente, aí, quer dizer, sai uma coisa, fica, inviabiliza nessa situação de jogo, né, da pessoa, das massas, os jogos só se tornam totalmente vendáveis ou pagáveis, vamos dizer assim, né? Se quando você tem uma massa de pessoas comprando, pessoas que, e assim que eles se perpetuam como qualquer outra indústria, você só tem, vamos dizer assim, você só tem filmes porque as pessoas consomem os filmes, né? E tem uma indústria trabalhando em cima disso, que com vários profissionais que desenvolvem o filme, existe uma indústria toda pagante, né? A música, a indústria da música é assim, e o jogo não foge, porque o jogo também faz parte do entretenimento. né? Ele é uma coisa que está ali para você se divertir. Agora também isso é muito, é muito interessante, né? Porque as pessoas perguntam, o jogo, por que, que o jogo faz sucesso? É porque ele é um jogo desafiante? É um jogo que me deixa feliz? Nem tanto, né? Às vezes você tem... É uma coisa muito legal, porque quando você fala em jogo, né? A gente tem que fazer uma divisão muito clara entre jogo digital e jogo, tá? Por isso que o desenvolvedor faz a diferença. Um jogo de tabuleiro, xadrez, dama, é um jogo. Ele só não é digital, né? Ele já foi portado para vários computadores, você pode jogar no computador. Sim. Mas as mecânicas do jogo tradicional ali, elas estão adequadas ao jogo tradicional, é de você sentar, né? E elas são um pouco diferentes das mecânicas dos jogos digitais, que necessitam de uma tela. Ninguém joga um jogo digital se não tiver uma tela, né? Então, a tecnologia, ela veio para trazer esse tipo de coisa, o jogo digital, né? Então é interessante essa ideia. O desenvolvedor, quando ele aprende na universidade, ele tem que entender de jogos analógicos, né? Jogos de tabuleiro e tudo mais. Inclusive alguns colegas no grupo do Game Dev Pará, eles trabalham especificamente com jogos de tabuleiro. Isso é bem interessante. Mas é legal ver essa, né, evolução. E Marcelo, como é que as pessoas fazem para te achar nas redes, saber um pouco mais do teu trabalho, receber dicas? Perfeito. Eu tenho um site, né, chamado Fórmula de Jogos, que pode ser encontrado tanto como site na internet, né? Pode ser encontrado no Facebook, que também é uma página. No YouTube também é o mesmo nome. Redes sociais como um todo, né? Lá eu explico justamente como desenvolver um jogo. São vários vídeos educativos, né, instrutivos, que eu falo de softs, eu falo de softs atuais para desenvolvimento em 3D, em 2D, como Unity, Construct 2, Game Maker. Eu falo da lógica da programação, não como programar em si, mas como utilizar lógica de programação. Que hoje em dia a pessoa, inclusive, para fazer um jogo, ela não precisa nem saber codificar, né? Qual a diferença de codificar para lógica de programação, né? Codificar é aquela pessoa que senta lá para digitar os códigos, né? Os inputs, outputs, essas coisas todinhas. E já codificação, ela se utiliza da lógica de programação. Os novos programas, eles utilizam lógica com blocos, tá? Então tudo isso eu explico lá no Fórmula de Jogos, tá? Aí vocês podem dar uma olhadinha nos jogos que eu também já desenvolvi, né? Alguns casuais, alguns interessantes, como Mr. Chip, como eu comentei anteriormente, que é um jogo baseado no Pac-Man. A minha pegada, como dizem os colegas meus, é de jogos arcade. Jogos que são daqueles jogos que você, tipo de fliperama, você pega o flipper ali, tudo mais, legal. Então meus jogos são simples, práticos e objetivos. E eu ensino nesses portais justamente como meter a mão na massa, né? Ensinar o que realmente eu faço como hobby, como desenvolvedor e tudo mais. E também didaticamente para criança, porque a gente tem que ensinar o certo. Né? Com tanta coisa que tem no YouTube, na internet, uma das minhas missões como pessoa é tentar ensinar o público, né, principalmente infantil, a fazer as coisas certas, direitas, né? Aprender uma profissão, aprender o que é certo, o que é errado. Então tudo isso faz parte desse projeto, que é o Fórmula de Jogos. Não é só produção de jogos, e sim uma forma didática de ensinar o que é certo, ensinar uma profissão e, de repente, pegar aquela pessoa que não sabe bem o que quer ainda, ver se aquilo realmente é o rumo para que ela chegue em um objetivo na vida dela, né? Para se desenvolver, de repente, ou ser absorvido pelo mercado nacional, ou, de repente, para fora, porque uma coisa interessante, quem joga, aprende inglês na marra. E é isso aí, galera. Esse foi o papo com o Marcelo Milhomem. Foi bem legal o nosso primeiro podcast. Eu espero que os próximos sejam tão legais quanto esse. E muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Então, Fórmula de Jogos, quem quiser te achar nas redes sociais. Perfeito. Tem o canal no YouTube também, né? Que a gente acabou nem falando. Tem o canal no YouTube, né? Pode. São todos os mesmos nomes, né? Mesmo Fórmula de Jogos. Como eu falei anteriormente, visitem, aprendam deixem um like, como qualquer YouTube, né? Porque o YouTube a gente já vive de like, né? Mas basicamente a ideia é essa, né? Porque a gente tenta sempre produzir um conteúdo que seja adequado, que seja interessante e que seja didático. Essa é a ideia, né? É ensinar o que realmente a gente já aprendeu na prática. Ok? Então eu agradeço ao Pupunha Pop, vou fazer uma menção lá no site, vou fazer uma menção no Game Devs Pará, que é a nossa comunidade. Podem contar com a gente para, né? Sim. Que eu acho interessante, né? Nós temos vários profissionais que trabalham com trilha sonora, de formação e tudo mais. É isso aí, galera. Valeu. A gente vai. Fiquem ligados, vai ter mais podcast, vai ter matérias, vai ter vídeos. É isso aí, isso foi meu Pupunha. Valeu, Bruno. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.